Estadão de Goiás. Ela é ouvinte da Rádio Lírios do Campo e está sempre interagindo comigo no Facebook, diz que não perde o programa, né? Obrigado, Cassiane, a todos vocês, amigos, ligados na Rádio Lírios do Campo, nosso querido amigo Vanderlei de Oliveira, todos da equipe, um abraço, obrigado pela parceria de sucesso, viu? Meu amigo Ricardo Silva, um abraço a todos vocês, amigos, da Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Estadão do Paraná, exibindo o nosso programa. Um abraço aos amigos da Rádio Viola Universitária, aí em Maringá também, o Clécio Silva, todos da equipe, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Um abraço aos amigos da Rádio Guarituba Mais, aí em Curitiba também, no Estadão do Paraná, exibindo o nosso Mundo Sertanejo com muito sucesso. Muito obrigado a todos vocês, viu? Minha querida Alzirene Moura, em Taiobeiras, Minas Gerais, não perde um só Mundo Sertanejo. Minha querida Erineu de Brito, aí Erineu de Brito, sempre interagindo comigo, é locutora aí na Rádio Tropical FM de Santa Luzia do Paruá, assim como minha querida Isa Torres também é, o Beto, todos vocês, amigos aí da Rádio Tropical FM, o Ilami, a Marlene, muito obrigado pela parceria. E claro, a audiência fantástica todos os dias, às 7 horas da manhã. O meu amigo Willam me disse que a cidade para ouvir Mundo Sertanejo. Obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Feliz ano novo para todo mundo aí, assim como em todo o Brasil. Bruno e Marrone cantam Atendendo Pedidos. Essa música é muito linda, é uma das minhas preferidas da dupla, né? Juras de Amor, o romantismo está no ar, vamos lá! Eu pensei que fosse fácil esquecer uma paixão. Descobri como é difícil dominar o coração. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Do beijo na boca, do cheiro da pele, das juras de amor que eram pra sempre. Não quero lembrar que tudo acabou. Só quero são lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Do beijo na boca, do cheiro da pele, juras de amor que eram pra sempre. Não quero lembrar que tudo acabou. Só Aí, muito bem, Bruno e Marrone cantaram atendendo pedidos da minha querida Vilma Fernandes. Ela ofereceu para os seus papais, aos seus avós e seus irmãos, aí em Caetitu, município de Berilo. Vilma Fernandes sempre interagindo comigo no Facebook, um jeito muito carinhoso. Obrigado, viu, querida? Um beijo para você e para todo mundo aí. Vamos em frente no quadro Ao Som da Viola, de Paulo e Paulino também vão cantar atendendo pedidos. O meu amigo, deixa eu ver quem pediu essa canção, deixa eu ver aqui, o meu amigo Lueslon de Santa Luzia do Paruá, pediu essa música e eles vão cantar para o Lueslon e para todos que estão ligados no nosso mundo sertanejo, de Paulo e Paulino, Amor de Primavera. Agora no mundo sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Juliana Venâncio, é de São Manuel, São Paulo. Ela diz que não perde um só Mundo Sertanejo. Adora todas as músicas. Pede para mandar alô aí para os seus papais. Um beijo aí para os papais da Juliana Venâncio, em São Manuel, Estadão de São Paulo, ligada no nosso programa. Minha querida Luciene Freitas, Rádio Boa Nova FM também, em Itaporanga, na Paraíba, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? Minha querida Vivi Maísa, em Saré, também no Estadão em Pernambuco, né? Em Saré, Pernambuco, ouvindo o nosso programa. Minha querida Jussiele Albino, a minha querida, deixa eu ver aqui, a Iraci, a Durvalina Antunes, o Cirilo, todos vocês amigos aí de Vilhena, Rondônia, ouvintes do nosso programa. Um abraço a todos da equipe da Vilhena AM, exibido nosso Mundo Sertanejo para todo o Estadão de Rondônia. A Juscelia Motoso, em Berilo, também não perde o nosso programa, ouvindo a Arai FM. Obrigado pelo carinho. Minha querida Sandra, em Santa Luzia do Paruá, a Márcia Farias, a Patrícia Maiara, todos ligados no nosso Mundo Sertanejo. Um abraço à minha querida Clarice Cruz, em Bitu, também não perde o nosso programa. Rádio FM Porto Alegre, em Porto Alegre do Norte. Muito obrigado a todos vocês, viu? Aí todos da equipe da Rádio FM Porto Alegre 104, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria. Vamos de música. Nosso amigo Rafael Silva, de Brasília para o Brasil inteiro, canta lá para as bandas de Goiás. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Aê, meus amigos, eu já sofri demais por essa bandida. Mas agora eu vou lá pro meu Goiás beber cachaça, menino. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Quantos copos já sequei, quantas noites mal dormidas. Um homem apaixonado bebe dobrado, é vida sofrida. Ela entrou em minha vida, fez um regaço no meu peito. Puxou o carro e foi embora, eu falei de nós, mas não teve jeito. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Quantos copos já sequei, quantas noites mal dormidas. Um homem apaixonado bebe dobrado, é vida sofrida. Ela entrou em minha vida, fez um regaço no meu peito. Puxou o carro e foi embora, eu falei de nós, mas não teve jeito. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Muito bem, Rafael Silva, uma das melhores vozes da nossa música sertaneja, cantou para vocês lá para as bandas de Goiás. Minha querida Zaira Campelo, em Lavras do Sul, a Catarina, são ouvintes da Local FM. tantos e tantos ouvintes nós temos aí nessa rádio maravilhosa, Local FM, em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê, como a audiência é grande todos os dias às 11h30 da manhã. Um abraço, minha querida Camila Oliveira, o Mário e o Márcio Machado, né? Um abraço a todos da equipe da Local FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Quem vai cantar bonito agora? Eu, Diego Valadares, canta atendendo o pedido aí. Deixa eu ver aqui, meu amigo Ricardo Souza, de Humaitá, quer ouvir o Cabra Danado. Vou cantar para o Ricardo Souza, de Humaitá, onde nós temos a Rádio 104, Antônio Januário, todos da equipe, a Tânia Genizelli, todos vocês amigos de Humaitá. Canta, Diego Valadares, Cabra Danado. Cantei para vocês Cabra Danado, um dos maiores sucessos da minha carreira, né? Para todos os cabras danados do Brasil inteiro. E olha só, onde tem cabra danado, tem mulher danada também, viu? meu querido Jamilton Viana, Rádio Atitude FM Caetanos, exibindo nosso programa com muito sucesso. Um abraço aos amigos da Rádio Adustina FM, em Adustina, na Bahia. Um abraço aos amigos aí da Rádio Talismã FM em Vila Bahia, na Encruzilhada, Vila Bahia e Mata Verde, né? Vila Bahia e Mata Verde, Minas Gerais. Um abraço, Rubens Gomes, todos da equipe, todos nossos ouvintes maravilhosos aí dessa linda rádio, dessa rádio fantástica, nossa parceira, Talismã FM. Muito obrigado, viu? Quem vai cantar bonito agora? Paula Fernandes, Seu Coração Viajar.

vamos até São Francisco, Estadão de Minas Gerais, onde nós temos a rádio Beira Rio FM, Zé dos Passos, Conceição, todos da equipe, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela parceria. Valeu, Zé dos Passos, cabra danado. Um abraço, meu amigo Reinaldo Rodrigues, aí da Difusora Web de Piraju, São Paulo. Muito obrigado, viu, Reinaldo Rodrigues, todos vocês, muito obrigado pela parceria. A minha querida Jô, meu amigo Jô, em Lapão, Bahia, né? Os amigos da Rádio Atividade FM de Lapão, no Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? Minha querida Geise, ouvinte da Rádio Ipirá, em Ipirá, também aí no Estadão da Bahia. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Quem vai cantar bonito agora? Eliane e Samuel, nossos amigos de Brasília, pro Brasil inteiro. Aqui mora gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Muito bem, vou voltar aqui para Rádio Talismã FM, né? Meu amigo Rubens Gomes pediu para mandar alô aqui também pro Baguinho da Bahia. E meu amigo Baguinho da Bahia, a Sandra Souza, todos vocês amigos da Talismã FM, muito obrigado, viu? Programa todos os dias às 7 horas da manhã, logo após, depois do Paradão Sertanejo com Rubens Gomes, né? Muito obrigado. O programa Mundo Sertanejo é antes do Paradão Sertanejo, né? Com Rubens Gomes. Um abraço, muito obrigado, viu, meu irmão? A todos vocês da equipe aí da Talismã FM. Lindomar Rodrigues, de Botucatu, São Paulo, para todo o Brasil, vai cantar para vocês Caso Complicado. Pela fresta da janela eu vejo a lua adormecer. A saudade não me deixa te esquecer. Se o amor fosse um barquinho de papel, eu pudesse segurar com minhas mãos, eu faria qualquer coisa que eu preciso